A gente queima todo dia 1000 bibliotecas de Alexandria. Não tiro a razão de quem não tem razão. Não ponho a mão no fogo, pois é verão. Não dou razão a quem perde a razão. Presta atenção, então vá procurar o que caiu da mão. Refazer sozinho o caminho, olhando pro chão. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos atrás. Brincando com o fogo por atenção. Perdi a razão com quem me deu razão. Que baita vacilão. Vou procurar o que caiu da mão. Refazer sozinho o caminho, olhando pro chão. Jeden Tag verbrennen wir 1000 Bibliotheken Alexandriens.